meus irmãos, a palavra do Senhor, ela traz ensino para todas as coisas que precisamos em todas as áreas das nossas vidas. Tudo, qualquer assunto que você precisa aprender, a palavra do Senhor trata. Por isso, como o João disse, alguns têm a ideia de que um congresso, uma escola, um curso, um ensino na igreja é uma coisa assim, só religiosa. Não, o que Deus nos dá aqui é para a vida. Mais do que um MBA, mais do que um mega congresso que você pode pagar caríssimo e não reclama e vai assistir ou vai participar em algum lugar referente à sua vida profissional, mais do que isso é aquilo que Deus disponibiliza pela sua palavra, através do corpo de Cristo, de inúmeros irmãos, sejam habitudes, seja uma mensagem, seja um relacionamento, às vezes, informal no dia a dia, com o corpo de Cristo, Deus vai gerando conhecimento, ensino. Nesse ano, nós estamos caminhando num trilho de ministrações, já começamos a vendo no início do ano, pertencimento. O que é pertencer? E não só pertencimento por fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de uma igreja, de uma família, mas para frutificar. Vimos também a energia vem de fora. Essas ministrações estão disponibilizadas no site da igreja. E vale a pena você assistir novamente, você receber a ministração, se você não participou, você compartilhar com outras pessoas, porque a energia vem de fora, você vai aprendendo, isso vai se tornando cultura que Deus está nos dando através da igreja. Eu já entendi que a energia vem de fora, significa eu preciso me relacionar, eu preciso de ter comunhão, eu preciso de estar vinculado, eu preciso de receber de alguém, eu preciso receber de Deus, eu preciso, porque tudo que eu e você necessitamos vem de fora. Vem de fora. Não somos uma ilha, não somos autônomos. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos parar para ouvir, precisamos parar para estudar, nós precisamos nos abrir ao outro, nós precisamos nos render no discipulado, a pôr luz em áreas da nossa vida e deixar que venha de Deus. Venha de fora. Venha através dos irmãos, através do culto, através da comunhão, aquilo que precisamos para a vida. Estudamos também sobre chamado e vocação. Domingo passado, Marcos ministrou sobre chamado e vocação. Eu e você temos um chamado. Fomos chamados por Deus para testemunhar, fomos chamados por Deus para ensinar, para pastorear, fomos chamados por Deus para profetizar, para cuidar de vidas, para levar as pessoas a prosperarem diante do Senhor. Esse não é só um chamado do pastor ou de um grupo de irmãos na igreja que compõe a liderança, esse é o seu chamado, irmão. Ainda que o inimigo te mantenha preso por tanto tempo, a ideia religiosa de que você é leigo, que você não tem capacidade, que você tem vergonha, que você, ai, quem sou eu? Você está ouvindo nesse trilho de ministrações que Deus te chamou, Deus tem um chamado na sua vida e Deus te deu vocação, Deus te deu dons, talentos, habilidades, interesse, hobby, Deus te deu condições de vocacionado para algo desenvolver e frutificar. Você e eu temos um chamado e temos uma vocação. E hoje eu quero reunir tudo isso num propósito, numa verdade, numa luz de que eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. E o que é a vida no corpo de Cristo? E a vida no corpo de Cristo, ela envolve uma aliança, não apenas frequentar a religião, não apenas frequentar a igreja que gostamos. A vida no corpo de Cristo envolve muito mais do que participar fisicamente de algumas atividades. Eu e você, na vida do corpo de Cristo, temos um chamado e temos vocação. Pertencemos a uma igreja por um propósito. Deus enviou o seu Filho, ele morreu na cruz, ele me salvou, ele te salvou, não só para a gente não ir para o inferno. Porque se fosse nos salvar para a gente não ir para o inferno ou conseguir pagar as contas, ele poderia ter nos mantido no céu. A gente não precisaria de dinheiro, nem correria o risco de ir para o inferno. Mas ele permitiu que a gente viesse à terra, que a gente experimentasse de tudo que está aí posto diante de nós, inclusive inclusive conhecesse as trevas, Deus permitiu que as trevas viessem pela sua ausência em alguma área, as trevas se estabelecem, para que eu e você tomássemos uma decisão, usássemos o livre-arbítrio, e para usar o livre-arbítrio temos que ter pelo menos duas alternativas, então agora temos trevas e temos o amor de Deus no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então podemos exercer o livre-arbítrio e tomar uma decisão. Por isso eu e você estamos na terra. Por isso Jesus morreu na cruz e pagou o preço com o seu sangue para que eu e você fôssemos salvos. Entendendo o Evangelho, nós decidimos por Jesus e agora nós vamos voltar para a eternidade numa outra condição, não só de criatura, mas numa condição de filho. Não filho obrigado, mas filho que tem condição de tomar decisões, de assim, eu decido, mediante tudo que estou vendo, andar debaixo do governo de Jesus, eu decido ser servo, ministro, eu decido amar o Senhor, eu decido servir ao Senhor por toda a minha vida e por toda a eternidade, eu entendi a vocação, eu entendi o chamado, eu entendi que eu posso pertencer, eu entendi que o Senhor me alcançou para frutificar, eu entendi que a energia vem de fora, que preciso de comunhão, preciso do pequeno grupo, eu entendi isso e tomo a decisão, eu quero mesmo pertencer ao corpo de Cristo, frutificar e passar a eternidade com o Senhor. E o Senhor Jesus morreu na cruz não só para me salvar, não só para nos livrar do inferno, não só para nos dar uma vida tranquila, mas para que eu e você pertencêssemos ao corpo de Cristo. Não só nessa terra, mas por toda a eternidade. Nós não chegaremos no céu e Deus vai bater a bandeira. Sabe quando batem a bandeira de quem ganhou a corrida? Pronto. Você ganhou a corrida, agora está no céu, acabou, está resolvido, fique por aí, vai brincando pela eternidade. Não, não, não. Deus, quando nos receber na eternidade, Ele vai nos receber com festa, porque vai começar, para mim e para você, a vida que Deus planejou por toda a eternidade, de reinar com Cristo por toda a eternidade. Para termos uma ideia, já começa no milênio, por 1000 anos, na terra, os seus filhos, filhos maduros, vão reinar sobre a terra. Não é só bateu a bandeira, ganhei, agora estou no céu, resolvi, pronto, graças a Deus, passei, ufa, raspando. Não, não, não. Nós vamos entrar para aquilo que Deus preparou e precisava ter enviado o seu filho, de tal forma que eu e você nos tornássemos membros do corpo de Cristo, e agora como corpo, como noiva de Cristo, como família de Deus, como corpo em Jesus, eu e você vamos passar uma eternidade com coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, à mente do homem, que Deus vai fazer, porque está preparado para mim e para você. É uma vida numa excelência, mas também numa atividade que a gente não tem como pensar nela com a nossa mente limitada, humana, terrena, hoje, nesse corpo pecaminoso. E esse futuro na eternidade de grandiosíssimas coisas, projetos que a gente não imagina, e não são só projetos na Terra, são projetos nas galáxias, são projetos que não dependem mais de coisas físicas, são projetos num mundo espiritual infinito, eterno, que eu e você vamos desfrutar por toda a eternidade. Sem maldade, sem mal, sem o inimigo, sem perversidade, em perfeição, em santidade, deleite eterno. Eterno com o Senhor, na adoração, no culto, no funcionamento da casa, no funcionamento corriqueiro, rotineiro do céu, mas, acima de tudo, em projetos que a gente nem imagina que Deus preparou para mim e para você. Se entendemos isso, entendemos que estamos no corpo de Cristo hoje, não é só para frequentar culto. Primeiro, entendemos que estamos no corpo de Cristo por causa de uma aliança. Quando lemos em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, leia comigo, Apocalipse, capítulo 11, verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Esse é um texto profético, esse é um texto que revela coisas da eternidade, e nesse texto Deus disse, eu quero que os filhos saibam, eu quero que minha igreja saiba, que os homens saibam de algumas coisas que estão preparadas no céu. Uma delas, quando você chegar no céu, você verá a Arca da Aliança. A arca que Moisés recebeu instrução, que aqueles hebreus construíram, estará no céu. Mas assim, pastor, me explica, vai ser fisicamente, vai ser de madeira, de ouro? Você não sei, irmão. Possivelmente sim. Mas no céu tem coisa física, não vai ser tudo espiritual? Não sei, irmão, mas possivelmente estará lá a arca que Moisés construiu com os hebreus. Ela é um dos mistérios da humanidade. Ninguém sabe onde ela está. E ela está intacta. Porque ela foi toda coberta de ouro. E o ouro não desgasta. Não dissolve. Ela está intacta em algum lugar da terra. E ela estará no céu. Por que que a Arca da Aliança está no céu? Porque ela representa aliança, e aliança é eterna. Uma aliança é eterna. Alguém pode se separar, divorciou, acabou o casamento, nunca mais viu o sujeito, nunca mais via a sujeita. Saiba você que há uma aliança que foi feita e ela não se quebra. Ah, mas fulano quebrou a aliança. É, ele cometeu coisas que desgastam o relacionamento, inviabilizam o relacionamento, mas há uma aliança. Uma aliança não é um contrato, que se estiver bom para ambas as partes, a gente mantém, se não estiver bom para alguma das partes, a gente dá um jeito ou de quebrar, ou de rescindir. Não, não, aliança é uma aliança. E o que Deus fez comigo e com você, através de Jesus, na cruz do Calvário, foi mais do que nos salvar. Ele estabeleceu uma aliança. Sóstenes, você está me provocando. Você, de novo, errando nisso, pecando nisso. Sócrates, você tinha que cuidar disso, não está cuidando. Mas, Sócrates, eu tenho uma aliança com você. Então, não há nada que você faça que me faça desistir de você. Por isso, vai para a minha cruz. Se submeta ao sangue de Jesus. Confesse, limpe, eu vou te perdoar. Sóstenes, se levante. Sóstenes, se erga, se renove, porque eu tenho uma aliança com você. Eu não vou desistir de você nunca, Sóstenes. É para ser assim um casamento, é para ser assim uma amizade, é para ser assim a vida no corpo de Cristo. É possível que numa igreja local, o Senhor permita que muitos mudem de localidade, por vários motivos, mas a vida no corpo de Cristo é a vida de uma aliança. E enquanto eu e você estivermos numa igreja local, num emprego, num trabalho, num bairro, na vizinhança, em qualquer circunstância, funcione como quem é do reino. Eu faço as coisas por aliança. Fidelidade, lealdade, transparência, sem agendas paralelas. Eu vivo a minha vida no casamento, com a minha família, com os meus amigos, com o bairro, com o vizinho, não importa, no trabalho e, sobretudo, na igreja, no corpo de Cristo, por aliança. Porque o reino, a vida no corpo de Cristo é uma vida de aliança. Você e eu estamos desafiados a não apenas frequentar a igreja, porque a vida no corpo de Cristo não é uma vida de frequentar a igreja, mas de gerar aliança. Como é que faz isso? Comece a cultivar raiz. Raiz. Relacionamentos, comprometimento, porque a vida do corpo de Cristo é uma vida de aliança. Por isso, eu e você veremos no céu a Arca da Aliança. Em Marcos, capítulo 14, verso 22, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes disse: tomai, isso é o meu corpo, a seguir, tomou Jesus o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Você pode até ficar meio chateadinho, dodóizinho, magoadinho com alguém que não fez, que não falou, ou que fez aquilo, aquilo. Não importa, e aí acaba se sentindo assim, muito coitadinho, muito, ai, ninguém ama ninguém. Você e eu, nesses momentos, devemos nos lembrar, por que é que Deus enviou o seu filho na cruz do Calvário? Para fazer uma aliança comigo. Por que é que Deus, o Deus de todo o universo, o Rei dos Reis, a fonte eterna de todas as coisas, o poderoso, por que é que ele veio a mim fazer uma aliança comigo? Porque você tem todo o valor para ele. Então não faz sentido mais ficar dodói porque o parente não chamou para a festinha. É se rebaixar demais. Porque o pastor nunca me deu oportunidade, é se rebaixar demais. Porque você não pode se pontuar, ou se avaliar, ou se igualar por aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, mas por aquilo que Deus fez. Deus me escolheu, Deus enviou o seu filho para me salvar, não apenas para que eu tenha a vidinha legalzinha nessa terra, mas para que eu faça parte do corpo, e isso é feito através de uma aliança. Então eu tenho um valor elevadíssimo, imensurável para Deus. E só você pode articular esse raciocínio dentro de você, a ponto dele mudar o seu próprio organismo. Ufa, levantei, me deu um ânimo. Estou animado. Por quê? Porque você passou a pensar naquilo que dá esperança. E isso é absoluto. O que Jesus fez na cruz como aliança, o seu sangue derramado para aliança comigo e com você, é algo absoluto, impossível de ser desfeito. Por isso estamos no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é uma realidade que envolve aliança. O corpo de Cristo é uma realidade que envolve novas criaturas. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Para de viver no passado. Sabe o que é, pastor? Eu já estou aqui há 12 anos. É que eu nem sei se esse é o meu lugar, porque é quando eu entrei aqui. E aí, em 1965, meu pai fez assim. Aí, meu tio, porque me cortaram e foi despedido. Para de viver no passado. Para de ver movido por coisas que já aconteceram. Passe a ser movido por coisas que podem acontecer hoje. Aconteceu um monte de coisa, fizeram um monte de coisa, mas olha, já passou. Eu não sou o mesmo mais, já passou. Quem sabe até aquelas pessoas já mudaram, o mais certo é que mudaram mesmo, já não são mais as mesmas pessoas. Acabou, eu não vou ficar preso, por quê? Porque eu me tornei uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se Deus está agindo assim, por que é que eu não vou agir assim? Deus disse assim: Sócrates, você era um pecador miserável, você estava indo para o inferno, você era incompatível comigo, Sócrates, porque você era pura treva. Sócrates, sua natureza está aí e ela denuncia quem você era. Olha o que você pensa, olha o que você sente, olha como você erra, olha como você é falho, olha como você é limitado, Sócrates, olha que podridão você é, Sócrates, mas você nasceu de novo, Sócrates. Agora tem um outro ser, uma nova criatura, que por enquanto está sendo chamada de Sóstenes, mas é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa, um novo homem. Então ande conforme um novo homem, uma nova pessoa, um ser espiritual, porque você nasceu de novo. A igreja e a vida no corpo de Cristo envolve pessoas que são novas criaturas. Os problemas de uma localidade, de uma comunidade, de uma família, é porque a gente fica cheio de coisinhas. Aí eu acho que... Aí eu penso, ele não gosta de mim. Aí eu penso isso, eu acho que ele nem me olha. Sabe aquelas coisas todas? Para com isso. Nova criatura. Eu nasci de novo. Eu fui liberto. Eu fui salvo. O que Jesus fez na cruz do Calvário é muito mais do que eu posso imaginar. Eu tenho um valor muito grande para Deus, imensurável para o Senhor, mais do que o mundo inteiro. Ó Senhor, porque eu fui alcançado pelo teu evangelho, nasci de novo, sou uma nova criatura, e essa é a vida do corpo de Cristo. Eu não quero passar minha vida de igreja lidando com coisinha, com minha reuniãozinha, agora, porque fulano está chateado, fulano se sentiu assim, pisa em ovos aqui, pisa em ovos. Não é isso para ser a gente viver na vida da igreja, não. É para a gente crescer, para a gente frutificar, para a gente produzir, para a gente se alegrar, para a gente celebrar, para a gente crescer, para a gente trazer outros, para a gente ser Jesus nessa terra. Muda dentro de você. Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudança na mente. Mudança na mente. E então experimentareis com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a vida no corpo de Cristo é uma vida também de missão e de autoridade. 2 Coríntios capítulo 5, nós lemos assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Um membro de igreja precisa saber que a vida no corpo de Cristo envolve uma aliança. Que a vida no corpo de Cristo envolve sermos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Que a vida no corpo de Cristo envolve ter uma missão, ter autoridade. Deus me constituiu nessa terra como um membro que está só há 2 dias na igreja, não interessa, nasceu de novo, faz parte do corpo de Cristo, você tem uma vocação, você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Você já vai para uma briga lá da sua família, ou para uma questão no emprego, no trabalho, ou na vizinhança, certo assim, eu sou quem tem de Deus o ministério da reconciliação. Eu estava ouvindo o testemunho do Paolo e da Graziele, e eles ministram, eles trabalham, a empresa deles presta serviço para condomínios, e eles estavam dizendo, foram cuidar de uma reunião de condomínio, se eu não me engano, com 240 condôminos. Se você mora num prédio de 6 apartamentos, você sabe o que é a reunião de condomínio num prédio de 6 apartamentos. Você gasta um ano inteiro para tentar decidir uma coisinha, porque todo mundo... Lá no condomínio de 240 apartamentos. Então, eles estavam dizendo que eles entraram e assumiram o condomínio. A empresa deles está gerenciando o condomínio. E foram lá para a reunião de condomínio. E aquela reunião de condomínio, Deus deu graça a eles para conduzir a reunião. E os moradores, no final, assim, nós nunca tivemos uma reunião como essa. Não teve uma briga. Resolvemos os problemas, está tudo andando, que coisa maravilhosa, porque eu e você, como servos de Deus, membros do corpo de Cristo, temos uma autoridade, a autoridade de reconciliar. Ô, pastor, mas esse negócio é reconciliar o homem com Deus, é reconciliar o homem com Deus, mas um homem que volta a ser reconciliado com Deus, é um homem que começa a se reconciliar com todo mundo. Começa a andar em paz em todo mundo. Deixa de ser ranzinza, deixa de ser cri-cri, deixa de ser chato, deixa de ser perturbador em casa, deixa de ser... Não, agora é paz, é alegria. Eu tenho o ministério da reconciliação. Deus vai nos dar a graça, nós vamos resolver isso aí. E agora aconteceu, fulano fez. Ah, meu Deus do céu, fulano fez e estragou tudo. Não tem problema, eu tenho de Deus, porque sou membro do corpo de Cristo, o ministério da reconciliação. Eu vou meditar, eu não vou sair na força do meu braço, eu vou buscar do Senhor, eu vou consultar os conselheiros, eu vou consultar a palavra do Senhor, e Deus vai me dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma graça, Deus vai me dar um dom, Deus vai me dar alguma direção, porque eu vou intervir, porque eu tenho autoridade como alguém que foi chamado para o ministério da reconciliação. É por isso que testemunhamos, é por isso que pregamos o evangelho, é por isso que nós não apenas frequentamos igreja. Ah, quem der, talvez eu vá no culto. Que dia que é a célula? Onde que é? Qual que é a célula? Eu vou, é no Zoom? Ah, eu vou, um dia eu vou. Não. Eu decidi me envolver, eu decidi pertencer, porque a energia vem de fora. Eu preciso dar um pouco de energia e eu preciso receber um pouco de energia. Eu quero frutificar, eu sou chamado, eu tenho uma vocação, eu quero e eu pertenço ao corpo de Cristo, então eu quero exercer o ministério que tenho, chamado ministério da reconciliação, autoridade em nome de Jesus. A vida no corpo de Cristo diz respeito a um só corpo. Paulo explica, Paulo ensina que eu e você pertencemos, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, eu e você. Aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e membros desse corpo. Paulo nos ensina, você não pertence a você mesmo. Aquilo que você faz, independentemente dos outros irmãos da igreja, você precisa fazer levando em consideração os outros irmãos da igreja. O que eu vou fazer na minha vida profissional, o que eu vou fazer na minha família, o que eu vou fazer com esse meu final de semana, o que eu vou fazer, isso afeta meus irmãos, porque eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao corpo de Cristo. Se eu participo comprando uma palha italiana, se eu participo adorando o Senhor, se eu participo, não importa como, eu participo porque eu pertenço a este corpo. E quanto mais eu semeio nesse corpo, mais eu semeio em mim mesmo. Então eu não falo mal, então eu não penso mal, então eu não fico tentando concluir alguma coisa, por quê? Porque é o meu corpo. Pelo contrário, eu quero é injetar nesse corpo só bálsamo, só nutrientes de vida, só alimento, só coisas abençoadas. Por isso semeamos, por isso investimos, por isso participamos. Senhor, a vida no corpo de Cristo envolve eu saber que isso é um corpo. O John ministra sempre a nós aqui, e de vez em quando ele traz a ilustração dele, um monte de tijolos expostos lá fora, o caminhão deixou todos eles lá, um monte de tijolos, não é uma casa. Mas quando você pega tijolinho por tijolinho e coloca no seu devido lugar, você pode construir um muro, construir uma casa. Um monte de gente frequentando um auditório não é um corpo, mas cada um no seu devido lugar, sabendo quem é, sabendo da vocação, do chamado, do pertencimento, de busca de energia que vem dos outros, dos irmãos, na comunhão. Então nós formamos um corpo, e a igreja é um corpo. Você pode se achar assim, sem dom, sem talento, ou então você pode até ficar assim, você tem uma panelinha lá que ninguém entra, e vai ficar o resto da vida nessa enconha. Mas se você for assim, eu pertenço, eu tenho um chamado, eu quero descobrir, eu quero aprender, eu quero me vincular, eu quero receber, eu quero dar, daí a pouco as raízes estão crescendo, você está se firmando, se solidificando, e sabe o que acontece com qualquer planta que cria raízes, até mesmo um espinho, dá fruto. E aí você vê aquele cactus que está naquele lugar cheio de espinhos, cheio, não chega perto não, mas se ele ficar ali na terra, se ele for nutrido, se ele tiver raiz, daqui a pouco brota uma flor linda. Na igreja tem gente assim, você não pode chegar muito perto porque espeta, mas às vezes fica firme e tem flor linda. Você aprende a lidar com ele o resto da vida, irmão, e ele aprende a tirar os espinhos. A vida na igreja, a vida no corpo de Cristo diz respeito a um corpo. A vida no corpo de Cristo diz respeito a desenvolvermos dons e encargos. Qual o seu encargo? A minha empresa, nós aqui temos alguns irmãos que têm empresas que fazem isso, aquilo ou aquilo outro. E esses irmãos só olham. Precisa disso, pastor, precisa daquilo. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aquilo outro. O que eu tenho, o que eu sei, é para servir o reino. Encargos. Eu estou falando de coisas físicas, da logística, do prédio, mas tem um mundo de outras coisas mais elevadas ainda. Uma pessoa sozinha, eu vou lá. Olha, hoje domingo, ninguém foi lá falar sobre visitantes, mas tem uma pessoa aqui do meu lado que eu não conheço. Bom dia, você está nos visitando hoje? Pronto. Eu tenho o encargo. Uma das redes mais luxuosas do mundo, Ritz-Carlton, hotéis luxuosíssimos ao redor do mundo, treina seus funcionários da seguinte forma: você tem o valor de até $2,000 para resolver qualquer problema que um hóspede trouxer, sem precisar ir ao gerente. Então, ele está carregando a mala do hóspede, o hóspede abre a porta, chega lá, daí a pouco o hóspede fala assim: escuta, essa lâmpada está queimada, minha televisão não está funcionando. Isso provavelmente não acontece, mas tem que inventar uma ilustração. O carregador da mala, ele foi treinado para dizer assim: senhor, isso agora é meu problema. O mais rápido que puder, eu mesmo vou pessoalmente resolver. E se ele precisar ir na loja e comprar uma televisão de $2,000 para colocar uma nova ali, ele tem autorização para isso. Eu repito, a excelência desse lugar faz com que seja quase impossível a televisão ou a lâmpada estar estragada. Então, parece um absurdo, mas ninguém chega a precisar gastar $2,000 para nada. Mas a cultura ficou impregnada. Então, os hóspedes chegam nessa rede, eu só me hospedo nessa rede. Eu ainda não, mas eu estou dizendo que volta. Eu só me hospedo nessa rede. Por quê? Porque eu sei do padrão e eu sei que aquelas pessoas... Ah, ó, que pena, não posso fazer nada. Ó, você viu... Ah, o gerente, entrou esse novo cliente. Não, eu faço parte, eu tenho encargos e eu quero frutificar. Eu sou o responsável por isso. Olha, faltou, fulano ficou doente e a igreja nem deu atenção. Você já viu isso por aí? A igreja sou eu. Fulano ficou doente, nós não estamos sabendo. Mas nós quem? A diretoria da igreja? Não, nós. Eu não estava sabendo. Eu não estava sabendo nem que existia essa pessoa. Até mesmo ela vem aqui, ela falou: olha, eu quero ligar, eu quero visitar, eu quero suprir as necessidades, mesmo que tenha poucas riquezas, mas eu quero ter encargos e eu quero desenvolver esses encargos. Então, eu quero estudar, eu quero fazer o Habitudes, eu quero fazer os cursos, eu quero participar da vigília, eu quero participar da célula, eu quero ouvir as mensagens, eu quero voltar lá no site, eu quero aprender de novo, eu quero anotar, eu tenho uma dúvida, eu quero consultar, eu quero estudar a palavra, eu quero desenvolver os meus dons, os meus talentos, eu quero desenvolver minha vocação, eu quero desenvolver o encargo, eu quero ser alguém que tem alegria de fazer, mesmo que não citem meu nome, nunca tenham visto o que eu fiz. Você está entendendo o que é a vida no corpo de Cristo, irmão? Eu desafio você a pôr diante do Senhor quais são as coisas que você faz, quais são as coisas que Deus te deu talento, quais são as coisas que você pode ter encargo do Senhor. Não é um monte de gente atuando isoladamente, não, é um corpo. Não é feito por obrigação, é por aliança, por amor. Não é com qualquer um, é com quem nasceu de novo, com quem é cheio do Espírito Santo. E por último, a vida no corpo de Cristo é uma vida em que nós frutificamos para a eternidade. Como eu e você estamos frutificando, como eu e você queremos frutificar por toda a vida e pela eternidade. Feche os teus olhos por um instante.